Firmeza total, rapaziada. Sinceramente, isso daqui é meu lucro, certo? Isso daqui é meu ganho. Toda a dedicação que eu tenho pra vocês, certo? E toda a mão que eu paro pra de repente escrever uma letra, é pensando no sofrimento que vocês vivem, que é o mesmo que o meu. E às vezes, mano, eu vendo o sofrimento de um parceiro, eu escrevo, e na sequência acontece comigo também, olha que fita louca. Queria, mano, hoje, certo? Coloquei nas entrevistas, procurei informar todo mundo da melhor forma possível, pelo melhor veículo de comunicação. Então agora eu queria, mano, ao vivo, certo? Tá agradecendo todos vocês aí, porque isso aqui, ó, isso aqui não vale dinheiro nenhum, entendeu? E pode acreditar, mano, que se de repente o bagulho sair numa estrutura favelada, esse é o nosso jeito. Certo? Porque, mano, não existe patrocínio, não existe prefeitura, não existe governo. Queria agradecer mais uma vez, certo? E não tenho nem palavras, mano. Só que, mano, procure entender que o bagulho é por vocês. Eu vou ser bem sincero, certo? Porque eu sou homem. No momento que eu não me sentir representado por vocês, eu paro de cantar rap. No momento que vocês não se sentirem representados pelo A286, vocês não compram mais CD e não colam mais no show. Certo? Porque é o seguinte, eu acredito sinceramente, embora tenha várias palavras, eu acredito sinceramente que o rap continua vivo, mano. É isso aqui, ó, certo? E enquanto existir um favelado, vai existir a 286. E enquanto existir a 286, o rap continua vivo. Porque vocês ainda estão sofrendo assim como eu, rapaz. Firmeza total, é desse jeito. Pode dar procedência.